bichas como ladies, não como gagas. Honey, baby, boa de afaga que eu quis, feliz, sonhei, pensei. Ser feliz é bem melhor que ser rei. Hey, hey, hey, menina, digo ó, oh, até que você ignorou, viu só? Nós combina, teu beijo melou, riso de pérola fina, me ganhou. Ilumina a retina, ai essa sua boca de açaí. Meto a roupa de sair, bala invadiria até pesadelos pra salvá-la. Pra ser teu, calma feu, bom malandro ou nerd, um olhar desse seu GPS se perde. Uma dose só, dividida em dois copos. Uma alma só, dividida em dois copos. Eu sei o melhor, se você tá em um topo. Eu colo em seu colo. Uma dose só, dividida em dois copos. Uma alma só, dividida em dois copos. Eu sei o melhor, se você tá em um topo.